Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. Olha o sucesso! Chama, chama, Soró de novo. Aqui derruba boi, na arquibancada gritando, falei robô. Aqui derruba boi, derruba boi. Já derrubei até o boi bandido. E a mulherada sai no meio do povo, eu gritando pro lado, ele ganhou de novo. E a mulherada sai no meio do povo, eu gritando pro lado, ele ganhou de novo. Vai que derruba boi. Da arquibancada gritando, valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Da arquibancada gritando, valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Da arquibancada gritando, valeu boi. Derruba boi, mulher na arquibancada gritando, valeu boi, vai, joga pra cima, show, Soró de novo, da pisadinha, vamos dançando, é bom demais. Sou vaqueiro, afamado, da vaqueiro bom, mas o boi é brabo que eu boto no chão. Vaqueiro, afamado, da vaqueiro bom, quanto mais o boi é brabo que eu boto no chão. Lá em Marreto já fui aplaudido, já derrubei até o boi bandido. E a mulherada sai no meio do povo, tô gritando pro lado, ele ganhou de novo. E a mulherada sai no meio do povo, tô gritando pro lado, ele ganhou de novo. Vai que derruba boi, na arquibancada gritando, valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando, valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Na arquibancada gritando, valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando, valeu boi. Vai, chama o Afonso Silva. Bota a galera pra dançar, oh. Todo mundo dançando, joga pra cima, show.